Amigos, amigos, negócios à parte. É o que, de certa forma, está dizendo o LeBron James. Perdão, James. LeBron James. A fera do basquetebol, estrela do Cleveland Cavs, disse que ele e o Kevin Love não precisam ser os melhores amigos para que o time produza bons resultados. Toda a polêmica começou quando Kevin Love declarou, meses atrás, que não era um dos melhores amigos do LeBron James. A coisa passou, muita especulação daqui e dali, até que LeBron James ontem decidiu falar e disse que só considera que tem três amigos na NBA: Carmelo Anthony, Chris Paul e Dwayne Wade. Os demais são colegas de equipe e o que a gente tenta sempre é ganhar como um time. É bom lembrar que Michael Jordan e Scottie Pippen foi uma das melhores duplas da NBA e nem por isso eles iam ao cinema juntos. Para LeBron James, você não precisa ser amigo do seu companheiro de equipe. Você tem que jogar junto com a equipe para ter bons resultados. Fora da quadra, a história é outra. Sabe onde você pode acompanhar todas as emoções da temporada 2015 dos esportes americanos? No Snap Steakhouse & Bar, um espaço especialmente dedicado aos amantes dos esportes, perfeito para acompanhar os principais eventos esportivos. A casa ainda oferece um cardápio tipicamente americano, ideal para um bate-papo com os amigos, acompanhado daquele delicioso chope gelado. Convoque os amigos e conheça o Snap Steakhouse and Bar. Acesse o site www.snapbar.com.br e curta a página do Snap Bar no Facebook. Snap Steakhouse and Bar. The game starts here.